203 στο Μάτι Πατρίστη. Ογκούνο, μία φαντασού, είσαι παροτάξη, σταθούν 3 ώρες ή 9 μινούτες, όταν είναι πάνω φαντός, όχι 3 οπότε. Στον τάξη, via Juliette Alpha, τον πόντι σπερδά no 0, turn 1 no 8 decimal, μία, ο ajuste no 0 no 4, βοβού. No 0 no 4, Juliette Alpha, θα πάνω πάνω σπερδά, no 0, ογκούνο, μία φαντασού. Solo Salvador, bom dia, o Rio 9641, livrou a pista. Bom dia, Livia Salvador, prossiga Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, 9641. Ok, we're cleared down to 2000 feet, altimeter 1014. We'll call established on the localizer, America 980. Pronto, livre ingresso e decolagem, pista 10, vento variável, 3 nós de intensidade. Livre variável, decolagem, 1-0, voo 64. Voo 069, contact Recife Center, 128.8 or 133.25. Recife 128.8, disponible 133.25, so long as Voo 4069. Level 400. 1935 agora, por favor. 1935, bom dia, 1642. Controle Salvador, 1642. Decolado, solicita presente uma curva esquerda para dizer a formação. Frequência livre. Decolado, subo nível 390, na saída Pouca Transar, Caju. Direto Pouca 390, gol 642. NCG, complete final approach, contact Salvador Tower 18.6. 18.6, good day, American 982. Salvador, American 982, on final for runway 010. Line 980, continue push, attention, threshold 10, displace 90 meters, support your main site. American 980. Sofrete 5.4, pushback acionamento. Obrigado, time táxi. 4. In American 980 has the runway in sight. Okay, check in again. Clear to land runway 10, wind 180 degrees, 06 knots. Landing gear is down, clear to land runway 10, American 980. Lima, pronto, cópia. Salvador Guanambi, 320, rota direta, decolada 17, curva direita, no perfil da Gole, Eval, após direto Guanambi, 5.4.17 transponder, frequência do controle 1.9.35, TOE 1.8.6. Salvador, bom dia, Papa Romeu Alfa, India Brava, com Lima. Papa Romeu Alfa, India Bravo, aciona identificação, autorizado via chegada Mari, desse mantém a nível 050. 050, Mari, Alfa, India Bravo. 5, tem para abrir? Sim. 09, copiado. Para acionamento, taxa de decolagem, chama agora a torre 1.8.6, tem um bom voo. Bom dia, voo 1.642. Romeo, on the ground, ramp 52, contact Salvador, ground now, 121.99. Go on. Salvador, ground America, 980, with you clear, going to gate 11. Marco 90, continue taxi Alpha, report before the Juliet, taxi Juliet. Alpha to the gate, America 980. 90 Alpha, and maintain position before Juliet, taxi Juliet. Okay, copy, Alpha hold position before Juliet, America 980. Solo Trip 5504, 3 horas e 40, autonomia alterna Recife, POB 41. 5504, utilizado táxi via Juliette Alfa no ponto de espera no 0, torre 1 no 8, decimal 6, o ajuste no 014. Juliette Alfa, ponto de espera 186, Trip 5504, obrigado, bom dia. Off the traffic crossing taxi Juliet, approve taxi Juliet until gate 1111. Off the traffic, clear the taxi to gate 11, thank you. America 980. Zero 07, let's go. Torre Salvador, bom dia, trip 5504. É bom estabilizado. Pode TAP e autorizar interceptar localizer 2000 pés chamando lá no localizer, o Brasil, o Papa Romeo Alfa de Bravo. Off right turn, Del Departure, Dinel Transition, squawk 5433. Salvador Control 119.35, Tower 118.6. 360 to Guarulhos via Provisca 50, Departure runway 10, right turn. Dial Dinam, call code 5433, departure control 119.35 and tower 118. Tower 118.6. Roger, tower 1186. Correct, gate 06, contact right to start up and push. Go 1607. Roger, call you for push and start up. Go 1607, thank you. Follow, go on right side of class. 04 Galeão, é o 36? 36. Bem, que aguarde coordenação, informação em curso, é a Mike. Voo no 804, prepare da El 10. Obrigado. Solo Salvador, tá 3597, posição 04, pushback, saneamento. Utilizado 04, chame para o táxi. Utilizado, chamada para o táxi, tá 3517. Fala Salvador, voo no 715, gate 8, sente da informação Lima, plano instrumento para Brasília, nível 380. 38, eu já estou com a autorização 36, comprei 36, que é a nova coordenação. Pode ser 36. Utilizado Salvador Brasília 360, aerovia Pesolo 17, decolada 10, curva direita, subida gola e transição ao fito. Código 5437, frequência do controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal 6. 1-7-1-5, autorizado Brasília nível 360, viagem 1-7, decola da pista 10, primeira curva direita, saída agora e transição ao fito, 5437 no transponder, controle 1935, torre 186, com 7-5. Correto, 08, portão, chame para o pushback, acionamento. Chamará agora 7-5, obrigado. 04 na escuta? 04. Nível é o 38 ou 36? 36. Salvador, bom dia, tá 3153. Requer nível 360, galeão. Corrinar, mantendo a minha escuta, número 2 para a Copa. Vai. Informação em força, Mike. Sente. 1804, copia? Copia. Autorizado, Salvador, Galeão, 360, aerovia Epsilon 14. Recorda 10, curva direita, subida da Eltra, São Place. O código 5443, frequência do controle em 19.35, torre 18.6. Autorizado Galeão, 360, Persolono 4, decola no 0, curva direita da Elblast, controle 1935, torre 186, código 5443, 904. Reto, ponto 5, tinha plano para o pushback e acionamento. Obrigado. Alfa Índia Bravo, redução para aproximação, 4 milhas para o marcador externo, completo final e LS é o Gladson, e torre 1.86. 1.86, o Alfa Índia Bravo. Controle 1.9.35, torre em 1.18.6. Gente, nós ficamos com o nível 340, na dial press, decolando a 10 com curva direita. 5.4.41 é o transponder, 19.35 controle, 18.6, torre tanto aí, 1.53. Quero ouvir a Epsilon 1.4. Confere a Epsilon 1.4. Me fala portão 3, sempre para o pushback, finalmente. Chamada do 3. Índia Bravo, cheque trem, por autoridade pista 1-0, vento de 1-8-0 graus, 4-9. Alfa Índia Bravo, pista de cheque trem, baixo trabalho. Tá 3-5-0-3, é 3-5-0. Lufthansa, cargo 8-2-7-2, maintain level 3-2-0, contact to Brasília, sender. Salvador, gol 1847. Gol 1897, mandou com FIS, nível 360? 360. Cópia. Pronto. Autorizado, mandou com FIS, 360, aerovia Toruí 58. Decolada 10, curva direita, subida Gola e transição Gonza. Código é o 5440. Frequência do controle em 1.19.35, torre em 1.18.6. saída Gole, 5440 é o transponder, 10935 controle, 10186 é apoio. Confirme só a transição da saída Gole? E a Gole, transição Gonza. Gole, transição Gonza, obrigado. Eu vou botar lá pushback, o gol no 897. Quem é o outro aeronave que chamou? Faltando 3597 para o táxi? Não, foi gol no 607 no 6 para o pushback. Então seja autorizado, sem táxi. Já para o táxi no 607. 219, alguém lembra. Dia Alfa India Bravo, confirme o destino? Não pato de carga, correio. É, prossiga então via Alfa, ingresso na Kilo, que é a primeira taxi à sua esquerda, e ingressa no pato 3, aguardando os sinalizadores. O Alfa India Bravo. Alfa, Kilo, pato 3, aguarda o Alfa India Bravo. Com 1-1-6 a bordo, 4 horas de autonomia com fim. Direto Lima, bom dia, via saneamento Cimentax. O ajuste no 0-4, bom voo. Índio Alfa no 0-4, 108.6.0, tá, Direto Lima 7. Prossiga. Lima, Jet Lima, estou recebendo a tua transmissão. Prossiga. Não escuta, Lima, Jet Lima. Lima, Gilete Lima. Para torre de controle, estou recebendo Lima, Gilete Lima. Gilete Lima, prossiga. Torre nos informou que tá na sua escuta, ok? Chame novo a torre em 1-1-8-6, o Lima, Gilete Lima. Ground goal 1607, ready for taxi in POB 146, endurance in 4 hours 35 minutes, alternate escalão. 0, tá, 3517. Press on board 146. Continue up to the taxi and the Alpha Juliet route short runway 10 and contact tower 118.6. QNH 1014. Have nice job, go 1607. Go 1607 via Juliet and Alpha. And please do you, can you correct the endurance in 4 hours and 35 minutes? Roger, go 1607. Bye. Solo go no 705, gate 8, para o pushback acionamento. Muito autorizado, sem táxi. Autorizado, depois terá para o táxi, go no 705. Controle o trip 5-5-4, passo 1-2-0. Trip 5-5-4, chame o centro Recife na frequência 1-2-6-8-5, alterne 1-2-5-4-5. 1-2-6-8-5-2-5-4-5, trip 5-5-4, obrigado, bom dia. Bom dia. É a nave do 8 da companhia que vai estar iniciando, está autorizado atentando para o mesmo, ok? Tá, ok, obrigado. Roger, 5.7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 517, decolou em Salvador ao 08, direita a contra-série agora 199, 35, bom voo. 35, bom trabalho, 3597. Salvador, muito bom dia, outra 3597, decolando agora e cruza 1200 pés na proa. 3517, contato radar na decolagem, suba ao nível 380, na saída agora, transição ao fito. Afirmativo, sobe para o 380, gole ao fito. Controle Salvador, bom dia, objeto 6709. Objeto 6709, essa identificação, autorizado, chegada bom, fidez mantém a nível 040. Chegada bom, descendo para o 040, objeto 6709. Fiz 179, Sierra Vida 366, tem o campo à vista. 3179 autorizado, 366, completo final RNAVE 4000, deixa o Sierra Vista 372, chama em torno 198, décimo 6. 1186, 3179. Torre Salvador, bom dia, 3179, 3 milhas para o Sierra Vitor 372, tem o campo à vista. Bom dia, reporte 372, baixar de travados. Reportal 372, 3179. Voo 1607, clear takeoff runway 10, wind 180 degrees, 06 knots. Clear to takeoff, voo 1607. Paulo 197 no 5, pronto para o táxi com POB de 121, autonomia de 4 horas até na Cumprim. E aí, mantém a posição? Mantém a posição. O 1897 na escuta? 897 está aguardando isso do táxi, obrigado, Paulo. Gente, após a passagem do táxi da companhia retaguarda, estou autorizado a iniciar o seu push, ok? Tá ok. 1-7 no 5, autorizado o táxi, Juliette Alfa, ponto de espera no 0, torre 1-8, decimal 6, o ajuste no 0 ao 4, tem um bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera no 8-6, 1-7 no 5, bom dia. Pista 10 estão fechados, cheque trem todo autorizado, vento variável com 6 nós de intensidade. Ciente dos 90 metros, estava baixado e travado, 3179. 1-6-7, I've gone at 1-1, contact Florida Departure now 1-9-20.